Cheiro 12, página 104. Finalmente lá me vi livre de Gilpin e depois conduzi, estrada fora, sem destino, para poder fazer um telefonema do meu telemóvel descartável. Ninguém atendeu. Não ia deixar mensagem. Acelerei durante mais algum tempo, como se pudesse chegar a algum lado. Depois dei meia volta e fiz do caminho de 45 minutos de volta à cidade para me encontrar com os Elliot no Days Inn. Entrei num átrio apinhado de membros da Associação de Vendedores do Midwest, malas com rodas por todo lado, com os seus donos a emborcar bebidas de cortesia em copinhos de plástico e a estabelecer contactos soltando risadas guturais forçadas e a remexer nos bolsos para tirar os cartões de visita comerciais. Subi no elevador com quatro homens, todos eles a ficar calvos, trajando calças de caqui e camisa de golfe e com as fitas de identificação penduradas ao pescoço a ressaltar nas suas grandes barrigas de casado. Mary Beth abriu a porta enquanto falava ao telemóvel. Apontou para a televisão e murmurou: "Temos uma bandeja com carnes frias, meu querido." E depois foi para a casa de banho, fechou a porta e os murmúrios continuaram. Saiu alguns minutos mais tarde, mesmo a tempo do noticiário local das 5, transmitido a partir de St. Louis, e que falava do desaparecimento de Amy. "A fotografia é perfeita", murmurou Mary Beth em direção ao ecrã, onde Amy nos olhava com atenção. "As pessoas vão vê-la e vão saber exatamente como é que ela é." Eu achava que o retrato da breve incursão de Amy no mundo da representação era lindo, mas perturbador. As fotografias de Amy davam a sensação de que ela nos estava a observar, como um daqueles retratos nos velhos casarões assombrados, com os olhos a mover-se da esquerda para a direita. "Também lhe devíamos arranjar umas fotografias mais cândidas", disse eu, "de como ela é no dia-a-dia." Os Elliot disseram que sim com a cabeça em simultâneo, mas mantiveram-se calados a olhar para a televisão. Quando a notícia terminou, foi Rand quem quebrou o silêncio. "Estou a sentir-me mal disposto." "Eu sei", disse Mary Beth. "Como é que te estás a aguentar, Nick?" perguntou Rand, dobrado sobre si mesmo, de mãos nos joelhos, como se estivesse a preparar-se para se levantar do sofá, mas não conseguisse fazê-lo. "Estou péssimo, para dizer a verdade. Sinto-me tão inútil." "Sabes, tenho de perguntar isto. E os teus empregados, Nick?" Rand pôs-se finalmente de pé. Foi até ao minibar, serviu-se de um ginger ale e depois virou-se para mim e para a Mary Beth. "Alguém? Alguma coisa? Qualquer coisa?" Abanei a cabeça. Mary Beth pediu uma água com gás. "Também queres misturar um bocadinho de gin, querida?" perguntou Ron, com a voz cava a tornar-se mais aguda na última palavra. "Claro, sim, quero." Mary Beth fechou os olhos, dobrou-se sobre si mesma e pôs o rosto entre os joelhos. Depois inspirou profundamente e voltou a recostar-se na posição anterior, como se fosse um exercício de yoga. "Dei-lhes listas de toda a gente", disse eu. "Mas não vejo grande interesse nisso, Rand. Não creio que seja o sítio certo para procurar." Rand pôs uma mão atravessada em cima da boca e esfregou para cima com a carne das bochechas a acumular-se à volta dos olhos. "É claro que estamos a fazer a mesma coisa com o nosso negócio, Nick." Rand e Mary Beth referiam sempre à série Incrível Amy como um negócio, o que à primeira vista nunca deixava de me surpreender, como sendo uma tolice. São livros para crianças, sobre uma menina perfeita que surge retratada em todas as capas, uma versão cartunada da minha própria Amy. Mas é claro que também eram um negócio, um grande negócio. Foram matéria-prima para os alunos da escola primária durante quase duas décadas, em grande parte devido aos questionários no final de cada capítulo. No terceiro ano, por exemplo, a incrível Amy apanhou o seu amigo Brian a dar demasiada comida à tartaruga da turma. Ela tentou chamá-lo à razão. Mas quando Brian insistiu na comida extra, Amy não teve outra opção a não ser denunciá-lo à professora. "Senhora Tibbles, não quero ser queixinhas, mas não sei o que fazer", Tentei ser eu a falar com o Brian, mas agora acho que sou capaz de precisar da ajuda de um adulto. Consequências. 1. Brian disse a Amy que ela era uma amiga desleal e deixou de falar com ela. 2. A sua tímida colega Susie disse que Amy não devia ter dito nada. Devia antes ter tirado a comida para fora em segredo, sem Brian saber. 3. A arquirrival de Amy, Joana, disse que Amy tinha ciúmes e queria ser ela a alimentar a tartaruga. 4. Amy recusou-se a retirar o que dissera. Sentia que tinha feito a coisa certa. Quem tem razão? Bem, esta é fácil, porque Amy tem sempre razão em todas as histórias. Não pensem que eu não tinha já mencionado esse facto nas discussões com a minha Amy de carne e osso, porque já o fizera por mais de uma vez. Os questionários, escritos por 2 psicólogos, que também são pais como vocês, serviam alegadamente para determinar os traços da personalidade de uma criança. O seu rebento é um amuado que não suporta ser corrigido, como Brian? Uma permissiva sem caráter, como Susie? Uma provocadora, como Joana? Ou perfeita, como é Amy? Os livros tornaram-se uma moda entre a classe yuppie em ascensão. Eram a pair rock da educação parental, o cubo de Rubik da puericultura. Os Eliots enriqueceram. A dada altura estimou-se que todas as bibliotecas escolares existentes na América tinham um livro da incrível Amy. Receiam que isto possa estar ligado com o negócio da incrível Amy? Perguntei. Temos umas quantas pessoas que achamos que vale a pena investigar, começou Rand. Soltei um riso abafado. Acham que Judith Viorst raptou Amy para Alexander? Com o intuito de ele não voltar a ter dias terríveis, horríveis, muito maus, que não prestam para nada? Rand e Mary Beth viraram-se para mim, ambos, com um misto de surpresa e decepção estampado no rosto. Era uma observação grosseira e de mau gosto. O meu cérebro andava a expelir pensamentos impróprios como aquele, em momentos inoportunos, como gases mentais que eu não conseguia controlar. Por exemplo, tinha começado a entoar mentalmente a letra de Bonnie Moroni sempre que via a minha amiga polícia. Ela é tão magrinha como um fio de macarrão, cantarolava o meu cérebro, quando a detetive Rhonda Bonney me punha a par da dragagem do rio para tentar encontrar a minha mulher desaparecida. Mecanismo de defesa, dizia eu para mim mesmo, não passa de um mecanismo de defesa esquisito. Gostava que aquilo parasse. Reposicionei a perna delicadamente e falei com cuidado, como se as minhas palavras fossem uma enorme pilha de boa porcelana. Desculpem, não sei porque é que disse isto. Estamos todos cansados, observou Rand. Vamos pôr a polícia no encalço de Viorst, disse Mary Beth, e também daquela cabra, da Beverly Cleary. Era mais um gesto de perdão do que uma piada. Acho que devo dizer-lhes, observei. Neste tipo de caso, é normal que a polícia investigue primeiro o marido, eu sei, interrompeu Rand. Já lhes disse que estão a perder o seu tempo. As perguntas que eles nos fizeram foram insultuosas, terminou Mary Beth. Então, falaram convosco sobre mim? Fui até ao minibar e servi-me descontraídamente de um gin. Dei 3 goles seguidos e senti-me imediatamente pior. O meu estômago pareceu subir até ao esófago. Que tipo de perguntas é que fizeram? Se alguma vez tinhas magoado Amy, se ela alguma vez tinha mencionado o facto de a teres ameaçado, elucidou Mary Beth. Se és mulherengo, se Amy alguma vez tinha mencionado o facto de a enganares com outra. Sim, porque isso é mesmo o estilo de Amy, não? Eu disse-lhes que não tínhamos criado um capacho. Rand pousou uma mão no meu ombro. Nick, aquilo que devíamos ter dito, primeiro que tudo, é isto. Sabemos que nunca, mas nunca, farias mal a Amy. Eu até contei à polícia aquela história de ter salvado o rato na casa da praia, quando o salvaste da ratoeira de cola. Olhou de relance para Mary Beth, como se ela não conhecesse a história, e Mary Beth brindou-o com a sua atenção elevada. Passou uma hora a tentar encurralar o maldito rato e depois expulsou-o literalmente para fora da cidade. Será que parece coisa de um tipo que faz mal à mulher? Senti um acesso de culpa profunda, aversão por mim mesmo. Por um segundo pensei que era capaz de chorar, finalmente. Nós gostamos de ti, Nick, disse Rand, apertando-me o ombro uma última vez. Sério, Nick, repetiu Mary Beth. És o nosso filho. Lamentamos imenso que, para além de Amy ter desaparecido, ainda tenhas de lidar com esta nuvem de suspeita. Não gostei da expressão nuvem de suspeita. Preferia muito mais investigação de rotina ou mera formalidade. Eles ficaram intrigados com as tuas reservas para o restaurante nessa noite, disse Mary Beth com um olhar manifestamente descontraído. As minhas reservas? Disseram que lhes tinhas dito que tinhas reservas no Houston's, mas quando foram verificar, não havia reserva nenhuma. Parecem muito interessados nisso. Eu não tinha reservas e não tinha prenda. Porque se tivesse planeado assassinar Amy naquele dia, não ia precisar de reservas para essa noite, nem de um presente que nunca lhe daria. A imagem de marca de um assassino extremamente pragmático. Eu sou excessivamente pragmático. Com certeza que os meus amigos podiam dizer isso à polícia. Não, eu não cheguei a fazer as reservas. Eles devem me ter interpretado mal. Logo lhes direi. Deixei-me cair no sofá à frente de Mary Beth. Não queria que Rand voltasse a tocar-me. Ah, está bem, ótimo, disse Mary Beth. Ela fez... Tiveste alguma caça ao tesouro este ano? E os seus olhos ficaram novamente vermelhos. Antes de... Sim, deram-me hoje a primeira pista. Eu e Gilpin encontramos a segunda no meu gabinete na escola. Ainda estou a tentar decifrá-la. Podemos dar molha dela? Perguntou a minha sogra. Não a tenho comigo. Menti. E vais tentar decifrá-la, Nick? Perguntou Mary Beth. Sim, Mary Beth. Hei de decifrá-la. Detesto a ideia de as coisas que ela tocou estarem por aí, abandonadas, sozinhas. O meu telefone tocou, o descartável, e eu olhei de relance para o visor e depois desliguei-o. Precisava de me ver livre daquilo, mas ainda não podia. Devias atender todos os telefonemas, Nick, disse Mary Beth. Eu reconheci o número. Era o fundo de apoio aos antigos alunos da minha universidade, à procura de dinheiro. Rand sentou-se ao meu lado no sofá. As almofadas antigas e muito usadas afundavam imenso sob o nosso peso. Por isso, acabámos por deslizar para junto um do outro, com os braços a roçar, o que não constituía problema para Rand. Ele era um daqueles tipos que fazia questão de dizer: sou um homem que gosta de abraços, assim que chegava ao pé de nós, esquecendo-se de perguntar se o sentimento era mútuo. Mary Beth voltou à sua tese. Nós achamos possível que alguém obcecado por Amy a possa ter levado. Virou-se para mim como que a advogar um caso. Tivemos muitas pessoas assim ao longo dos anos. Amy sempre gostara de recordar histórias de homens obcecados por ela. Descrevia os perseguidores em tons sussurrados, enquanto bebia copos de vinho em diferentes períodos do nosso casamento. Homens que ainda andavam por aí, sempre a pensar nela e a desejá-la. Eu desconfiava que aquelas histórias eram exageradas. Os homens surgiam sempre como só sendo perigosos até certo ponto. O suficiente para eu me preocupar com isso, mas não o suficiente para requerer a intervenção da polícia. Em suma, um mundo de faz de conta, onde eu podia ser o herói de peito feito, defendendo a sua honra. Amy era demasiado independente, demasiado moderna, para ser capaz de admitir a verdade. Queria fazer de donzela. Ultimamente? Ultimamente não, disse Mary Beth, mordendo o lábio. Mas havia uma rapariga muito perturbada nos tempos do liceu. Perturbada? Como? Estava obcecada com Amy. Bem, com a incrível Amy. Chamava-se Hilary Handy. Tinha como modelo a melhor amiga de Amy nos livros, Suzy. A princípio até era giro, acho eu. Depois foi como se isso já não lhe bastasse. Ela queria ser a incrível Amy e não Suzy, a companheira. Por isso começou a imitar a nossa Amy. Vestia-se como Amy, pintou o cabelo de louro, punha-se à porta da nossa casa em Nova York. Uma vez ia a descer a rua e aquela miúda estranha veio a correr ter comigo, enfiou o braço no meu e disse: "Agora vou ser sua filha. Vou matar a Amy e ser a sua nova Amy. Porque para si não lhe faz diferença, pois não? Desde que tenha uma Amy." Como se a nossa filha fosse uma obra de ficção que ela pudesse reescrever. Acabámos por pedir uma ordem de restrição, porque ela empurrou Amy por um lance de escadas abaixo, lá na escola, disse Rand, uma rapariga muito perturbada. Esse tipo de mentalidade não desaparece assim. E depois, Daisy, disse Mary Beth. E Daisy, disse Rand. Até eu sabia sobre Daisy. Amy tinha andado num colégio interno, no Massachusetts, chamado Academia Wickshire. Tinha visto as fotografias, a Amy com saias e fitas na cabeça de jogar lacrosse, sempre com fundos em cores outonais, como se a escola não ficasse numa cidade, mas sim num mês, outubro. Daisy Collins, que frequentava o colégio interno para rapazes, que estava associado a Wickshire. Nas histórias de Amy, era uma figura pálida e romântica, e o seu namoro tinha sido típico dos colégios internos. Jogos de futebol em regelados, e danças demasiado quentes, ramalhetes de lilases e voltas num jaguar antigo. Tudo um bocadinho anacrónico. Amy namorou Daisy, a sério, durante um ano. Mas começou a achá-lo alarmante. Ele falava como se estivessem noivos. Sabia o número e género dos seus filhos. Iam ter 4 filhos, todos rapazes. O que se parecia de forma extremamente suspeita com a própria família de Daisy. E quando este levou lá a mãe para a conhecer, Amy ficou mal disposta, com a impressionante semelhança entre ela e a senhora Collins. A mulher mais velha tinha-lhe beijado a face com frieza e murmurado calmamente ao seu ouvido: "Boa sorte." Amy ficou sem saber se aquilo era um aviso ou uma ameaça. Depois de Amy ter acabado o namoro com Daisy, ele continuou a rondar o campus do Wickshire, uma figura espectral de blazer escuro, encostada a carvalhos invernosos sem folhas. Numa noite de fevereiro, Amy regressou de um baile e encontrou-o deitado na cama dela, nu, em cima das cobertas, zonzo por causa de uma ligeira overdose de comprimidos. Daisy abandonou a escola pouco tempo depois, mas continuava a telefonar-lhe, mesmo agora, e enviava-lhe várias vezes ao ano envelopes grossos e almofadados que Amy deitava fora sem abrir, depois de nos mostrar. Tinha um carimbo dos Correios de St. Louis, que ficava a 40 minutos de distância. "É apenas uma horrível e infeliz coincidência", dissera-me ela. Daisy tinha familiares do lado da mãe em St. Louis. Isto sabia ela, mas não se preocupou em saber mais. Eu tinha ido ao lixo para recuperar um deles. Li a carta, pegajosa, de molho branco, e era perfeitamente banal. Falava sobre ténis, viagens e outras coisas de Betinho. Spaniels. Tentei imaginar aquele dandy esbelto, um tipo de lacinho e óculos com aros de tartaruga, a forçar a entrada em nossa casa e a agarrar Amy com os seus dedos macios e unhas tratadas, a tirá-la para o porta-bagagens do seu descapotável antigo e a levá-la como quem leva uma antiguidade para Vermont. Daisy. Alguém seria capaz de acreditar que tinha sido Daisy? "Por acaso, Daisy não mora muito longe", disse eu, "a St. Louis." "Ora, estás a ver", disse Rand, "porque é que a polícia não anda em cima disto?" "Alguém precisa de andar. Eu vou lá", repliquei, "depois das buscas aqui, amanhã." "Decididamente, a polícia parece pensar que está perto de casa", disse Mary Beth. Manteve os olhos fixados em mim um segundo a mais do que o normal e depois estremeceu, como que afastando um pensamento.